Na tarde de quinta-feira, 26 de dezembro, por volta de 14 horas e 50 minutos, policiais militares do grupamento tático do 14º BPM, mais uma vez em ação na região do Jardim Jupira, tiraram de circulação uma arma de grosso calibre e drogas. Segundo informações, foi na favela do Bolo, na rua Gonçalves Dias, que um indivíduo apresentou um comportamento suspeito ao avistar a viatura. A informação foi confirmada pelo soldado Souza, que apresentou o preso, a arma e as drogas na delegacia. Equipe tática em patrulhamento na região oeste da cidade, na favela do Bolo, no Jardim Jupira, um elemento avistou a viatura, ele empreendeu fogo nos barracos, a equipe fez o acompanhamento a pé, logramos o êxito, encontramos o êxito após uma revista pessoal, a equipe encostou uma pistola calibre 9mm, marca turca, foi dado voz de prisão mesmo e encaminhada à delegacia. A gente deslocou até um cômodo que ele está morando ali, segundo ele não é dali, é da região do Profilurgo. E no local a gente encontrou uma certa quantia de dinheiro, drogas e alguns objetos provenientes de roubo e furto. Como é que é o nome dele? Francisco Machado Menezes. Tem passagem já? Ele já tem passagem, segundo ele. Agora, segundo ele é evangélico, mas antigamente, segundo ele, como fala, ele era do mundo do crime. Agora, segundo ele, é evangélico. Ele diz que a arma não é dele, que o dinheiro tem procedência lícita, que a droga pertence a uma mulher. Aonde que foi encontrada essa arma realmente? A pistola encontrava na cinta dele, na revista pessoal nós encontramos. A droga pode ser que não seja dele, mas pelo que eu conheço, provavelmente ele é um elemento viciado. Está com alguns, segundo ele, um problema familiar. Ele também, segundo ele, alguns elementos da região do Profilurgo, da favela do Queijo, o ameaçaram de morte. Então, por isso ele teria comprado essa arma para defesa. E ele estaria morando no Jupira. Segundo ele tem medo do pessoal do Queijo encontrar e ele teme pela sua vida. Esse indivíduo poderia estar praticando tráfico de drogas ali naquela região ou fazer parte de uma quadrilha, porque essa arma aí é uma arma de grosso calibre e empregada em situações criminosas, né? É, como eu te disse, eu pela minha tese, eu acho que ele é um elemento viciado, está passando por alguns momentos, problemas familiares. Eu acho que essa droga seria para o consumo dele, né? E essa arma para sua defesa. Vai ser entregue à delegacia e o delegado vai ouvi-lo e tomar as medidas cabíveis. Francisco Machado Menezes, de 44 anos, alega que nada do que estava sendo apresentado à autoridade policial lhe pertencia. Francisco, tá. Essa arma foi encontrada com você? Não. Eu estava fora do comércio, lá fora da casa. O rapaz pegou e aí eu falei que tinha um carrozinho com a menina lá. Ele pegou, me levou até lá na casa e falou que ia revistar a casa. Aí eu falei, pode revistar. Eu tenho um caso com essa menina, ela é drogada e tudo. Mas não estava na minha cinta, não tinha nada comigo. Mas estava lá na casa. A droga? A droga estava lá também. A menina é usuária, ela usa droga, né? Ela cheira cocaína. Cheques? O cheque é meu que eu vendo cebola. Dei o cebola. Dinheiro também? O dinheiro também. Peguei hoje na KM, na casa de câmbio, lá com o Ziquiel, ele pode ir lá, ele vai falar. Peguei esses dólares lá com ele hoje, ele não tinha real. Ele falou, ô Ziquiel, dá em dólar mesmo. Aí ele me passou a 2,47 o dólar, esses dólares que tá aí. Você já tem passagem pela polícia? Há 15 anos atrás, quando eu era drogado, eu roubava, tinha carteira e tal, saltava, punguista, cachangueiro, cavalo louco, micheiro. O seu Hugo me deu pó de arara aqui em 92, fui homem, fui bandido em Foz do Iguaçu, mas hoje, graças a Deus, não roubo, mas fui assaltante sim. Fui bandido em Foz do Iguaçu, mas hoje não sou mais nada. Hoje eu sirvo a Jesus, estou 2 meses no mundo do crime aí, falo no mundo do crime porque estou fora da igreja, mas não que estou roubando, sou trabalhador, vendo cebola. O negócio é trabalhar. Não. Por que você acha que a polícia chegou até você? Chegou até eu porque o quê? Sou um menino que estou ali, já não sou mesmo da área ali, né? E outro, eu ia saindo, o rapaz já me enquadrou, enfim. Já falou que tinha um proceder comigo, queria revistar minha casa, eu levei até a minha casa, onde que eu parava com a menina. E essa menina que mora contigo? Essa menina é a menina aí que... Menina que faz programa, trabalha aí, não. Essa arma, o que ela disse a respeito dela? Ah, essa arma estava lá, né? Ela tinha outro namorado lá que também era malandro, né? E aí ele também, ele faz assalto na roda. Então eu não sei se. Eu não sou o único dela, né? O que acha que vai te acontecer agora? Ah, não sei, eu tô aí pra, né? Sou trabalhador, você vai lá na frente do brilhante, é a pessoa que tô defendendo a minha vida. Trabalhando. O negócio é vender cebola, né, amigo? Não sou bandido, não sou malandro, não sou. A pessoa que está tentando trabalhar e sobreviver. A pistola, uma calibre 9mm de fabricação turca, marca Akdal F92, tinha 6 cartuchos intactos em um dos carregadores. O outro estava vazio. Ao ser realizada a busca minuciosa no barraco onde estava o indivíduo, 22 buchas de cocaína, notas de dólar, de real, de guarani e alguns cheques, inclusive, do Paraguai. Tudo foi apresentado ao delegado de plantão para as providências cabíveis. Francisco foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.